É o DJ RD e o menor MR. E daquele jeitão, hoje eu acordei disposto a dominar o mundo, com garra e disposição pra atacar. O inimigo é falho e pelas costas joga sujo, mas meu Deus é forte, nada vai nos derrubar. Moleque maloqueiro cresceu na periferia e hoje tá no auge, numa melhora de vida. Coração batendo forte, é nossa vez de brilhar. Cada grito uma emoção, a lágrima vem a rolar. Sei que eu sou meio louco, mas não desista de mim. Eu vou dar o meu melhor, o que for meu está por vir. Obrigado a minha coroa que sempre me apoiou, e graças ao talento raro, olha onde nós chegou. Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo, com garra e disposição pra atacar. O inimigo é falho e pelas costas joga sujo, mas meu Deus é forte, nada vai nos derrubar. O que eu mais queria é mudar de vida, pra dar muita risada de quem desacreditou. Nas antigas ela não queria, implorava atenção, ela sempre negou. E hoje na melhora quer vir me chamar de amor. O que eu mais queria é mudar de vida, pra dar muita risada de quem desacreditou. Nas antigas ela não queria, implorava atenção, ela sempre negou. E hoje na melhora quer vir me chamar de amor. Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo, com garra e disposição pra atacar. O inimigo é falho e pelas costas joga sujo, mas meu Deus é forte, nada vai nos derrubar. Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo, com garra e disposição pra atacar. O inimigo é falho e pelas costas joga sujo, mas meu Deus é forte, nada vai nos derrubar.